parede. O Arthurzinho era um menino tão bonitinho. De tanto chupar sua chupeta, ficou assim tão bicudinho. Criança que chupa chupeta, fica bicuda, fica bicuda. Criança que chupa chupeta, fica bicuda, fica bicuda. Criança que põe o dedo no nariz, fica bicuda. Criança que põe o dedo no nariz, fica bicuda. Eu conheci a Terezinha, era tão meiga e tão singela. Fica botando um dedo no nariz, ficou horroroso. Vamos ver se agora em diante, você só chupa o suquete quando for bem pequenininha. E depois de grande também, não fica botando um dedo no nariz, não.